De toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu coração. Jesus Cristo se submeteu ao batismo de João. O plano de Deus aqui também não vai sofrer alteração. Para invadir o impossível, para não abortar a missão. É claro que eu amo DJ Regis, mas só adoro a Cristo. Quem me ama, ame, mas só adore a Cristo. Amo o irmão Lute, mas só adoro a Cristo. Amo o Provérbio X. Mas minha adoração é de Cristo. O céu, a flor, o amor, a dor.